mais à frente. Só que a fita é o seguinte: hoje o baile é nosso e a gente só vê de ouvinte. O DJ acerta a mão, toca aquela pra lembrar. Chega o olho brilha, eu peço outra pra firmar. A pista inflama, me traz mais uma brama, outro drink de maçã. Bebe, passa pra minha dama. Licença que doutor, pá, deixa o pai passar. Ela já perguntou, e meu marido onde é que tá? Gato, os caras ricos, ainda bem que cê me entende. Eu conheço todo mundo, só que às vezes não depende. Esquece as piriguetes, sem estresse, hoje tem uma fita pra colar no camarim ali comigo, hein. Tabela de fumaça, exala o cheiro do alecrim. Acende, puxa, traga, tio, depois joga pra mim. O parceiro faz sinal, já emplaca o meu refrão. Gato, eu tô contigo hoje e não abro mão. Vem dançar, vem dançar, vem dançar. Até o amanhecer, hoje é nóis. Vem dançar, vem pra cá. Até o amanhecer, por você. Vem dançar, pra você. Até o amanhecer, vem dançar. Até o amanhecer, hoje é nóis. Mais um beijo doce, mexe com a minha estrutura. Minha mão pelo seu corpo, desce pela sua cintura. Então deixa eu ser seu hóspede, hoje todos vão saber. Por que que eu dei um break e fiz uma track pra você? Style a noite pede, água e absolute. Pelo bar a gente segue, junto fechando a lua. Bom é ter você comigo assim. Vem cá, minha mulher. O tempo voa, então relaxa, tá de boa. Reflete a luz da lua, pela pista a gente sua. O beat não perdoa, a gente flutua. Mais um drink pra patroa, pede o que se quiser. Outro gole, mais um beijo rola, coisa de velho. Perna treme, o corpo mole, mostra o quanto vai. Lá fora a noite cai, só que ela já sabe o quanto eu me amarro nela e no meu coração vem não cabe. Dançar, vem dançar, vem dançar. Até o amanhecer, hoje é nóis. Vem dançar, vem pra cá. Até o amanhecer, por você. Vem dançar, pra você. Até o amanhecer, vem dançar. Até o amanhecer, hoje é nóis. Esquece o musical e vem pra cá. Hoje a noite é nossa e eu te trouxe pra dançar. Esquece o musical e vem pra cá. Hoje a noite é nossa e eu te trouxe pra dançar. Firme e forte. E diga o firme.